Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à 64ª edição de Conversas Aleatórias para este 26º dia do primeiro mês do 2014 ano depois de Cristo. Edição de Conversas Aleatórias que conta, como sempre, à exceção de uma edição, por motivos de saúde, mas felizmente nas restantes tem sido assim. Conta sempre com três presenças: Joaquim Pereira, quem desde já aproveito para dar as boas-tardes. Olá, Joaquim. Muito boa tarde a todos e vamos começar mais uma. E também o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Boa tarde a todos. Estou aqui a falar do outro lado da antena. Antes de passar ao nosso tema e de passar a outros pontos do programa, deixem-me só deixar aqui a saudação ao ouvinte Marcial de Braga, que deixou um comentário ao nosso programa Conversas Aleatórias, que é, segundo o próprio Marcial, o mais interessante programa do grupo Antena Web. Fica esta. Marcial, foi uma personagem que criaste para. Não. Até está aí nos contactos do Skype, se quiseres, até podes verificar. Não, é preciso. Como uma pessoa existe. Até porque pode ser criado o contacto Skype por propósito. Exatamente, também é verdade, também é verdade. E a conversa também. Pronto, o Marcial é uma personagem fictícia, é um heterónimo Carlos Bonaparte para dizer que este é o melhor programa de todos. Exatamente. Bom, nós hoje. Ah, Inês, falar. Ia dizer que. Creio eu. Que este ouvinte Marcial não chegou a ir à universidade. Isto é uma deixa para o tema. Diz lá. Ainda não ia ao tema. Eu ia avaliar. Há dois assuntos que me estão a ficar na cabeça desde ontem. Dois temas esportivos predominantes. E eu vou perguntar a Joaquim Pereira. Por acaso, os dois temas moram para os lados da carnide. Em hockey patins, o Benfica raramente ganha ao Porto nos últimos anos. Quando ganha é assim tangente e às vezes leva cada goleada, que é um. Ontem, no Nacional de Hockey, primeira divisão, o Benfica ganhou 6-1 ao Porto em casa. Joaquim Pereira, acha que é o efeito Pinto da Costa a desmoronar-se? Eu acho que sim. Está a perder o controle da coisa? Eu acho que sim. O homem coitado, não é? Coitadinho, pronto. Já está a ficar como eu. Desde quando é que o Porto levava 6 ao Benfica? Pouca vergonha. O segundo assunto, o Carlos Bonaparte. Ainda para os lados da Luz Carnide. Em futebol, o Benfica utilizou 10 portugueses no jogo com o Gil Vicente ontem. Começou com 7, acabou o jogo com 9 portugueses entre 11 jogadores, portanto só 2 estrangeiros. Um deles é meio, nasceu no Canadá, mas pronto. 9 em 11. Jorge Jesus precisa de um psiquiatra, Carlos Bonaparte? Não, precisa de continuar a olhar para o bom produto nacional que temos à nossa disposição. O Benfica ganhou ou perdeu? Ganhou 0 e podia ter dado 15, porque aquele foi o Gil Vicente, não fez nenhum remate à baliza. Mas para todos os efeitos também é natural que não tivesse ganho mais do que isso, porque os jogadores portugueses podem ser muito bons, mas sem minutos de jogo não vão lá. E era um jogo a sério. Claro que era um jogo em que o Benfica já estava apurado na respectiva competição, a Taça da Liga, mas era um jogo a sério, um jogo oficial. Sim. E utilizou aqueles portugueses todos. É uma pouca vergonha. Bom, nós vamos ao tema 2, que não é nada disto, para este dia 26 de janeiro, que é baseado, não vamos centrar, eu passo a explicar que não vamos centrar no que aconteceu no MEC, mas é a partir daí que surgiu, foi a partir daí que surgiu a ideia. No MEC, para quem não esteve em Portugal no último mês e tal, ou esteve em Marte ou assim, relatar que morreram 6 jovens, idade estudantes universitários, no MECO, no meio das águas, ainda não sabe, por isso é que eu sublinho que não vamos centrar-nos nesse caso, ainda não sabe o que realmente aconteceu, eu desconfio que nunca se vai saber, mas de um lado há a hipótese de os jovens estarem ali numa zona próxima da casa que tinham alugado e não conheciam aquela zona, estavam ali na praia e de repente veio uma onda maior do que o habitual, porque não sei se lembram daquela altura antes do Natal, foi as ondas, a altura de ondas muito grandes e temporais, e também afetou aqui no Porto, na Foz do Douro e tal. E foram apanhados desprevenidos, e só sobreviveu um. Do outro lado, há relatos que aquilo eram, os telemóveis nem sequer foram com eles, porque aquilo eram hábitos, não é brincadeiras que se diz, mas pronto, estava a parte de rituais. Era um ritual da praxe local. E que o único que sobreviveu é o chamado Dux, da Comissão de Praxe do local. Bom, da Lusófona, se não é? É da Lusófona. E não damos como certo, nenhum de nós três, a não ser quem esteve lá, ou quem sobreviveu ou quem viu, não damos como certo, sem ligado à praxe ou não, mas o que é que eu, e ao mesmo tempo que pergunto, também é já o meu ponto de vista. Só o facto de a possibilidade, eu quero ver se vocês entendem, só o facto de a possibilidade de ligarmos isto à praxe e de todos nós acharmos isso plausível, ou seja, possível, não estamos a dizer que é, mas achamos que é possível, só isso, e eu já acho que é preocupante para os rituais que se fazem nas universidades. Não sei se percebem o que eu quis dizer. Só o facto de podermos pensar que é ligado à praxe, já isso é um sinal de que isso pode acontecer nas brincadeiras, nos rituais. Qualquer coisa não vai bem no reino de Leão e Castela. E só a possibilidade de ser plausível isso ser verdade já é um bocado preocupante. Portanto, o tema de hoje é: as praxes servem para quê? Não vamos falar sobre praxe, só sobre académicas, porque não é só nas universidades que há esses rituais de acolhimento, integração. Quase boa parte, que tem a dizer sobre isso? Ora bem, tenho a dizer algumas coisas muito pragmáticas, vamos dizer assim. Vamos começar por pontos. Uma vez eu estava na universidade, isto logo no meu primeiro ano, 2005-2006, uma das veteranas disse o seguinte: atenção, caloiros, praxes com economia, porque de vez em quando interagia-se com outros cursos. Praxe como com... explicares que o teu curso não era de... Exatamente, eu explico que o meu curso era Novas Tecnologias da Comunicação, mas estamos a falar de um polo académico, ou seja, onde todas as universidades, onde todas as faculdades, quisermos assim entender, que no caso são departamentos, estão todas no mesmo espaço. Vamos chamar assim, campus, que é como se chama tecnicamente. Pois muito bem. Ora, então, a veterana deixou-nos o seguinte aviso a caminho do Crasto, que era um dos refeitórios da Universidade de Aveiro. Dizia ela o seguinte: atenção, caloiros, praxe com economia, não. Porquê? No ano anterior, um dos veteranos do curso de economia ia ferir à garfada uma estudante de NTC. Porquê? Porque ela não se deixou praxar por um veterano do curso de economia. Isto já é um exemplo, na minha opinião, eu que até sempre fui anti-praxe, já é um exemplo, na minha opinião, de como estas coisas acontecem com muito mais frequência do que aquilo que se supõe nas universidades. Todos nós conhecemos as praxes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, por exemplo, são uma... Ou do ISEP também. Exatamente. Até porque agora há um inquérito, foram chamadas todas as associações académicas, quer dos ensinos, os estabelecimentos de ensino superior públicos e privados, nos quais também se inclui o ISEP e a FEUP. Segunda coisa, porque é que esta investigação foi tornada secreta? Alguma coisa aqui, e o Nuno disse muito bem, que se calhar nunca se vai chegar a saber o que é que se passou, porque desde logo aqui dois interesses muito interessantes, por assim dizer, passando pelo pleonasmo. Primeiro, a investigação sobre um acontecimento público e que nada envolve serviços secretos, em qualquer género, é tornada secreta. Desde logo, para mim parece-me que há uma ideia de proteger um bocadinho as praxes e as tradições. E, segundo, de que é que sofre a pessoa em causa? Amnésia seletiva. Que é como quem diz? Alegadamente. Atenção ao alegadamente. Isso não é dado como certo. A família emitiu um comunicado anteontem e não referiu amnésia nenhuma no comunicado. Sim, mas o facto... Amnésia seletiva já quer dizer assim... num português corrente, só esquece, só se lembra daquilo que lhe apetece. Só se lembra do que lhe convém e esquece o que não lhe convém. De referir, isso é um facto provado, que... após dar-se o acidente, a pessoa em causa, que era o tal Dux, também é outro facto, coincidência ou não, é outro facto, o tal Dux veio a casa, pegou nas coisinhas dele e pôs-se a andar. Já foi. Agora, vocês que se arranjem, quem deu conta do assunto, quem deu conta às autoridades, foi a pessoa que estava na casa e uma outra que também relatou os acontecimentos por que falou, os rituais... a mesma, ou seja, é uma testemunha credível porque foi uma das que chamou as autoridades, creio que foi a polícia, os bombeiros, dando conta da situação das pessoas que desapareceram no mar. Porque o indivíduo em questão não o condeno, enfim, é uma situação rara, não é? Um senhor chama-te aflita, fica. Mas pronto, foi a casa, pegou nas coisinhas dele, foi-se. Não é? Agora quem quiser que se arranje. Foi. Pronto, isso são factos provados. São duas coisas que eu consigo. Por uma parte consigo entender a ideia, pá, com a sua conta de proteger as praxes. E segundo, para a mim, este tipo de educação, não só, surpreende-me só por uma parte, como é que não veio à baila antes, com tantas mortes que já houve em praxes? E não é exagero. Joaquim, há algum interesse neste caso em esconder os verdadeiros factos para já? Dizem, eles têm a decorrer uma investigação. Ah, bem. Em este caso concreto, realmente convém descobrir como é que foi. Agora, se só depois de se ouvir as partes que realmente possam dar alguma luz ao que realmente aconteceu, não sei. Eu vou virar atrás um bocadinho. Eu não é que seja contra as praxes, mas o que se tem verificado há muitos anos atrás, há faculdades ou há grupos que nas praxes abusam um bocadinho, vão além dos limites do que é razoável. A praxe, eu concordo com uma praxe, que ao fim e ao cabo não deixa de ser um acolhimento aos caloiros. Agora, fazer deles escravos ou vítimas, aí é que já não concordo. A praxe devia ser mais maneirinha, porque nós não somos bichos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, não devíamos ir pela parte animalesca que se vê em algumas praxes. Eu as praxes, não digo mais nada, porque não sou contra... Mas sim, sou contra os abusos que os doutores, ou lá quem é que está a comandar essa seita, são muitas vezes com instinto de malvadez, não sei. Disse uma coisa curiosa que levanta uma perspectiva que pode ser complexa, que logo no início, que agora é melhor ouvir as partes que realmente podem elucidar sobre o que aconteceu, neste caso do MEC, foi o que nós começamos a falar. Pois, mas as partes que do sobrevivente só um é que ficou, e esse um é dux da comissão de praxe, ou era, que já foi retirado. O que é que acha que ele vai dizer? Eu acho que ele vai dizer o mínimo para se culpar. Penso eu de que, mas eu, como disse, estou muito longe do assunto. Vai ser difícil. Vai ser difícil, e só com psicólogos ou com outra maneira qualquer, é que se vai, se for, que eu não acredito, como disse o Nuno, que se vai descobrir a verdade. Carlos, do lado do jovem que sobreviveu, o que é que ele poderá dizer, caso esteja alguma forma relacionado com os rituais? É assim, ele vai acabar por dizer muitas coisas que nunca vão ser assim cá para fora. Vou explicar porquê. Primeiro, ele vai... Essa questão da amnésia seletiva, sendo ou não um facto provado, que é como quem diz, ou seja, sendo ou não uma conveniência afirmada, porque a amnésia seletiva, vamos lá, a amnésia seletiva é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que se quer fazer banalizar, aliás. E basicamente, se isto acontecer, ele vai acabar por se lembrar de muitas coisas que inicialmente não se lembra, não é? Ele vai acabar por se lembrar como é que chegaram até ali, vai acabar por se lembrar o que é que estavam ali a fazer, vai acabar por se lembrar dos rituais que habitualmente eram feitos naquelas praxes, vai-se lembrar dos ensinamentos que teve com respeito às praxes na lusófona, que é o caso experiencial dele. Só que, primeiro, estamos a falar, eu não sei se a lusófona é privada ou não. Sim. Mas, pois, tinha ar disso, porque a lusófona é daquelas que está, primeiro, é uma mais tradicional. E segundo, está naquelas do topo, daquelas que... É um bocado, em termos de praxe, é um tempo de má católica. Quer dizer, muito se faz, pouco se fala, e praticamente nada se conta. De verdade, que é... Ou seja, há toda uma hierarquia, todo um abuso de poder com respeito às praxes. Eu lembro de uma pessoa, que não posso aqui falar como é lógico, mas uma pessoa que estava na Universidade Católica, e que me contava coisas do outro mundo, não é? Em termos de praxes. Ela, que era uma admiradora das praxes, esteve para se declarar anti-praxe. E não se declarou. Nunca esqueceu porquê, mas também não importa. Medo? Possivelmente. Foi o que mais me pareceu, mas também na altura também não quis falar muito sobre isso. E eu também não quis puxar muito pelo tema. Eu, ou seja, ela não quis puxar, ela não quis falar muito sobre isso, eu não quis puxar muito pelo tema. Mas ela contava-me coisas e chegou-me a dizer que já tinha pensado no assunto. Que inicialmente era uma duradoura de praxe, mas aquilo era fim de semana, era noite, era tudo, para quem não fosse era castigado. E não eras obrigado a faltar às aulas, mas depois tinhas as consequências de faltar à praxe. Não é? Que eram todas as coisas. Quer dizer... Ou seja, tens liberdade, mas se não fizeres o que eu quero, levas. Exatamente. Basicamente é isso. É assim... As praxes, na sua esmagadora maioria, desde o mais leve ao mais grave, são um ritual de submissão. Porquê? Ora bem, isto é assim. Tu estás aqui, portanto, eu mando, tu obedeces. Eu falo, tu calas-te. E quando eu estou calado, continuas de bico calado. Aliás, há até uma tradição muito frequente nas praxes, que é os caloiros não podem olhar nos olhos dos veteranos. Por que será? Qual é que é o ritual de submissão? Aliás, qual é que é a lógica a não ser um ritual de submissão? Não é? Se nós estamos a falar com uma pessoa, estamos a olhar para ela, precisamos de olhar para ela. O veterano tem que olhar, o caloiro tem que olhar para o veterano, mas nunca pode olhar para os olhos do veterano. Enfim. Depois há uma coisa que é assim... Costuma-se, eu quando fui para a universidade, a mim disseram, ah, porque as praxes são, como é que é? União, as pessoas que conhecem, se interagem. Integração. É integração, exatamente. Curiosamente, as únicas pessoas com quem eu falo da universidade, nunca estive com elas em praxe. Porque as da praxe foram tudo, como é lógico, fachada, não é? Mandavam-nos fazer as tarefas, a gente fazia as tarefas, pronto. No meu caso, a praxe até nem era má. Eu não me deixei de declarar antipraxe porque o ceguinho declarou-se antipraxe. Fica mal, então só cantava com eles. Ou seja, não me declarei oficialmente antipraxe, mas dentro de lá eu não fazia praticamente nada. Quando eu dissesse que não queria fazer, não fazia. E pronto, não é? Só cantava, na maior parte do tempo só cantava com eles. Aliás, eu passava a maior parte do tempo com os veteranos. Até nem passava com os caloiros. Porque eles estavam sempre a fazer atividades e não sei o quê, e a saltar na fonte, e a sujar-se com lama e coisas de género, e a pôr, como é que era? Pasta de ovo no cabelo e coisas de género, enfim. Estragar a comida. Enfim. Mas isto é a praxe leve. Claro que depois há aquelas praxes exemplares, não é? Que é uma das praxes era ir a um local pobre, distribuir cobertores e não sei o quê. Pronto, mas isso é mais para dar exemplo do que outra coisa, porque as praxes na prática e no dia a dia não são assim. São bem piores até do que aquelas que eu vivi. E se pegando nisso do que é, do que não é a praxe, lembro que no início eu perguntei, as praxes servem para quê? Que é disso que estamos a falar. Nós vimos um dicionário aqui à nossa frente. A praxe tem um sinónimo de uso estabelecido. É um costume, uma rotina. Vem do grego praxis, estou agora a saber. É um sistema, um conjunto de formalidades ou normas de conduta. Na praxe académica, é um conjunto de regras e costumes que governam as relações académicas numa universidade baseado numa relação hierárquica. Ou seja, a submissão que o Carlos estava a falar tem por base quem está lá em cima, quem está no topo dessa pirâmide animal, de humana, pega nesta definição de relação hierárquica que realmente existe, a praxe baseia-se numa hierarquia, mas pega nisto para mostrar que está no topo e vocês estão em baixo. Pensava eu que a escravatura já tinha acabado. Mas, voltando à missão, eu vou dar exemplos também que também passei pela universidade. E lembro-me que, bem perto de mim, da Faculdade de Direito, eu tive lá pouco tempo, mas as pessoas continuaram na praxe, a minha inseria-se nas leves. Mas na Faculdade de Direito, posso citar um exemplo para vocês, para vos abrir o apetite para o jantar, chegava-se a obrigar a comer cocó. Isso é praxe. Obviamente, a integração, é o que eu estava a falar, a integração, porque quando se vai para a Faculdade de Direito é vamos analisar cocó e essa coisa. E lá está o que o Carlos estava a dizer, não eram obrigados. Não, mas quem não fazia e quem queria continuar a andar na praxe, depois, lixava-se. Atenção que Também há praxes que não são exemplares, mas são exatamente isso, de integração e divertimento para quem quiser ir. Do outro lado, eu posso citar, já que estamos aqui muitas vezes a citar os maus exemplos, eu vou citar um bom exemplo e com o nome todo, a Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto, que é, como o próprio nome diz, é uma faculdade daqui da zona, pública, que é associada a tecnologias de saúde, e a praxe lá não, é, não havia coisas duras, não havia poder surgir um outro doutor, denominado doutor lá no meio, que quisesse fugir à regra e apanhasse um outro caloiro, mas na grande esmagadora maioria era uma praxe de cantorias, já dá pelas ruas a fazer certas atividades, até de, às vezes, solidariedade. O Carlos está ali pronto para falar. O que é que vai dizer, Carlos? Ah, tu conheces a dança do cabaré? Isso é mais contigo, não conheço. Era um cantar de estilo eu sou a Albertina mais fina deste cabaré, olé, olé, coisas do género. Ou seja, das praxes leves, como o curso também pertencia às praxes leves, era desse estilo de praxes leves. E, voltando à Faculdade de Direito, e há piores do que Faculdade de Direito, de submeter, da submissão, e eu faço aquilo que eu... Porque tu disseste bem, as pessoas não são obrigadas a faltar às aulas, na grande maioria. Mas na grande maioria também querem não faltar depois, e quem quiser continuar a dar na praxe. O que é que eu pergunto aqui? Isto não vem de agora. Estes problemas ligados a... E para já isto ainda é ligado, mas no passado, em Portugal, num passado, sei lá, há 20 anos, eu lembro na década, não sei especificar o ano, mas eu lembro que houve uma estudante que morreu, inseridos nesta, numa atividade inserida na praxe. Porque é que não se acaba com isto, depois de surgirem vários exemplos, ou de mortes, ou de... Porque há muitos, tal como aqueles aquelas pessoas que vêm da guerra e ficam com o stress pós-traumático. Não é pós-traumático, se diz? É. Há muitos doentes escondidos no meio disto. Ah. Não estou a dizer que ficam, sei lá, para a vida toda, mas ficam durante meses ou anos com alguma coisa que viveram logo no primeiro ano da faculdade e que não tinham, queriam integrar-se porque queriam brincar e queriam conhecer as pessoas e queriam não ficar mal no meio da juventude, no meio do grupo, mas depois que começaram a conviver dentro do meio, não estavam preparados mentalmente para aquilo e às vezes fisicamente, como o Carlos disse, também há coisas físicas, e ficaram afetados. Porquê é que não se acaba com isto? Há medo? Caro Joaquim. Eu não sou caro, sou barato. Vocês não pagam mais. Estou aqui a trabalhar à borla para vos aturar. O que é que vocês querem? Isto já vim de há tanto tempo. Há medo de mexer. Eu, se calhar, acabar, estou a ser um bocado generalista, mas haver medidas drásticas para atuar. Havia de haver nos maiorais, ou seja, os que comandam as praxes, terem um bocadinho só, muito pouquinho, de bom senso, para não ir para os exageros. Porque eu, sim senhor, eu concordo com a praxe, mas como vocês dizem, umas praxes levezinhas, que não se cheguem para traumatizar as pessoas. Porque quando se parte de um certo nível, aí... Pronto, mas aí já chegamos. Mas o que eu pergunto é, há medo de mexer nisto? Claro que há. E porquê? Vou-te explicar um exemplo dar um exemplo muito simples. Há pouco falaste em stress, digamos assim, pós-dramático. Eu não nasci àquele em que lá estive, conheci uma caloira, digamos assim, ou seja, naquele caso já era de segundo ano, aliás, era de terceiro ano de economia. E ela foi, precisamente de economia, e ela foi uma das pessoas, não assistiu à garfada, ou à tentativa de garfada, mas assistiu a uma cena que se calhar ainda foi pior, que foi uma... Eu não sei se foi da praxe de economia ou se foi da praxe de um curso parecido, mas acho que foi da praxe dela, porque ela presenciou, por isso deve ter sido dentro da mesma área, dentro do mesmo departamento. Uma caloira que se recusou a fazer a praxe. E então, o maior não tem nada de mais para ganhar de gel de sopa, pum, cabeça abaixo. A gel de sopa ainda quente. Bom, a cabeça abaixo, abrias para o hospital com queimaduras na cara, nada de outro mundo, nada de grave, nem terceiro grau, nem coisa do género. Mas, para todos os efeitos, tive que ir para o hospital porque foram queimaduras, a sopa tinha acabado de chegar à mesa, e eles tinham à esquerda de comer com as mãos, o que é que foi? Ela disse que não comia com as mãos, e então, porque eles tinham andado a mexer na terra, ou o que é que foi? Então, o homenzinho pegou, pumba! homenzinho, que era um estudante também, não é? Pegou na sopa e virou-lhe pela cabeça abaixo. Eu acho que nem chega ao homenzinho, nem chega a esse. Pois, e ela contou-me, e ela disse que, pronto, que assistiu várias coisas de género e que desde aí passou a ser antipaz. Não digo propriamente stress pós-traumático, mas sou uma pessoa que também não teve propriamente grandes recordações do seu primeiro ano. Mais recordações. Exatamente. Mas é que mesmo que não queiras, ficas com esse momento gravado. Aconteceu-te e fica com aquele gravado. Exato. E às vezes basta não nos acontecer a nós, mas vermos um colega nosso a sofrer um martírio. Fica na sua memória. A sofrer um martírio. Quer seja ouvir. Pode ser só ouvir. E a pessoa automaticamente olha se era eu. E fica sempre traumatizada. Eu, pronto, a única coisa que tenho de. Não é bem de trauma, mas é o único momento marcante, porque não. Pronto, eu cheguei à universidade. A minha experiência universitária foi péssima. Eu cheguei à universidade com a ideia de que aquilo era uma espécie de regime militar e saí de lá com a certeza de que regime militar para aquilo era pouco. Mas pronto, também tive. Acabaste de dizer que a praxe era leve, a tua. Sim, comparada com as outras, era leve. Eles também punham pasta. Agora é assim, dou-te um exemplo muito simples de como a minha praxe era leve. Primeiro, tu cantas as músicas, mas não és obrigado a dizer as neiras. Número 2. Tens algum problema físico, avisas. E não és sujeito a um certo número de. A algumas praxes. Não é? Mas ficavam mesmo fora esses? Não. Continuavam a fazer praxe. Não, ficavam fora de coisas mais. De atividades. Sim, mas... sim. É que esse é outro problema. Estás aí a falar noutro problema. Eu sei. Muitos calouros dizem que não podem fazer isso e tal. Os denominados, os homenzinhos e mulherzinhas, como tu disseste, não se acreditam e obrigam-nos a fazer na mesma. A única coisa que eles diziam era. Não, é que sabes também havia uma coisa muito simples que era. A própria reitoria da Universidade de Aveiro não era muito a favor das praxes. Também andava sempre em cima deles. E alguma é? Se calhar porque. Ai, acredita que há. Ai, acredita que há reitorias que são bem a favor das praxes e dessas pesadas. Não tenho as dúvidas disso. Eu tenho. Para falar de reitoria mesmo dos diretores, de pessoas já com alguma idade, com alguns juízes, não é? Sim, mas houve, é que alguns desses, não digo muitos, mas alguns desses também passaram por estas praxes. E acho pior ainda hoje. E não é só, não é só a praxe. Sabe o que é que acontece? Ficam tão marcados que gostam de ver adultos a passar por aquilo que eles passaram. Sim, isso já vamos falar nisso aqui. Percebes? É que depois. Isso não passa só de caloiro para praxador, percebes? Assim, digamos assim, porque dentro do que praxe há várias hierarquias. A linha aberta tínhamos uma no meu curso, que era o veterano, era o caloiro veterano. Mas era ali ao. Como é que era? Ao puto, ao semiputo, e mais não sei o quê, e ao veterano, e ao mestre, e mais não sei quanto, não sei o quê. Mas ele disse a vida. Então. Para ser assim, mais prático, do calor ao praxador, essa coisa, esse ser de vingança, não passa só do calor ao praxador. Passa também, muitas vezes, depois do praxador, para o que continua a sua vida. Não é? Depende das marcas que isso deixa. É muito por aí. Joaquim, ia falar? Eu ia falar no caso especial da minha neta, que é o que eu posso falar assim mais próximo, mais próximo e com mais certeza. Quando foi da fase dela de ir para as praxes? Primeiro ano dela. Claro. É que a praxe continua. Está a querer dizer o ano dela de caloira. Pois, de caloira. Uma das coisas que ela... E tinha sido operada ao nariz e mais umas coisas. E, alegando isso, ela houve coisas que foi dispensada de fazer por ter essa deficiência. No que, havia outras que ela fez e não sei o quê. Mas como aquelas mexiam mais com a zona do nariz, ou por isto ou por aquilo, ela foi dispensada de fazer essas praxes. Teve sorte. Claro que isso teve sorte. Foi um baixinho, mas isso teve sorte. Porquê? Porque a regra geral nem se acontece. E depois, se bem que, é assim, eles ali só pediam uma coisa, que era, então o calor traga um atestado médico para nós sabermos o que é que pode ou não fazer. Isso está a dizer ou não a verdade, não é? Pronto, isso até aí era legítimo. Mas, sim, no meu caso, ou seja, e não era me, e não me... Não tenho nem ideia dela ficar marcada pelo facto de lhe ter acontecido isso. Porque continuo a fazer outras praxes, claro, e outras coisas. Mas não sofreu, continuou amigo lá das madrinhas e dos padrinhos e dos tios e dos avós e não sei o quê, não sei o que mais, e até ver, penso eu, que pelo menos que eu saiba, não sofreu consequências disso. Há uma coisa aqui que é importante, e o Carlos indiretamente já estava a falar há poucos minutos. Há duas questões importantes, mas não, vai lá à primeira, que eu já não vou à segunda. É o que está. Isto é uma bola de neve, porque quem leva no primeiro ano, quem é sujeito às praxes, muitos deles, não duvidem, que já estão a pensar: ai, o que eu vou fazer quando estiver daquele lado? Mas é mesmo. Mas isso é o ser humano que é assim. É. Daqui a um ou dois anos, isso, o que eu vou fazer daquele lado? Isso não é preciso ser assim, estudante das praxes nem nada. E isto vai de encontro ao que eu estava a falar há bocado, que é: isto não tem tendência para amenizar. Pelo contrário. Por isso é que eu digo: isto é perigoso, não se mexe nisto, pois não se queixa. Estou a avisar, mas o Carlos ia falar. Não, isso é que é perigoso. Ah, já agora só um pequeno pormenor, que é uma coisa que eu também não entendo. Praxe é integração, não é? É. Essencialmente devia ser. É que das duas uma, ou nós somos muito lentinhos da cabeça, ou então a universidade é um bunker, de certeza, porque há praxes que duram um ano inteiro. Um ano não. Quem está no segundo ano também é praxado em muitos sítios. Não da mesma forma, mas... A minha só durou dois meses, um mês. E outra coisa que também achei, mas havia praxes lá que duravam, nós estávamos a vê-los em abril. O mais habitual não é praxe durar o ano todo, um ou dois dias por semana, a partir da terceira ou quarta semana, um ou dois dias por semana, e fica até maio, até à semana da queima das fitas. Pois. Mas no segundo ano também leva. Na queima das fitas, pois. Do Porto, a queima das fitas do Porto. Sim, pode ser o enterro da gata em Braga, pode ser o grande mas cá estávamos, o grande aluvião acontece em outubro, o grande aluvião em Aveiro acontece em maio outubro do ano seguinte. Por exemplo, em Coimbra também é uma coisa de muito género, não é? Também é uma das fitas, não é? Em também Coimbra. Em maio. Quer dizer, ou seja, isso das praxes é um ritual de submissão que nunca acaba. Não é integração. Ficar mais... Não é integração, porque a integração é nos primeiros momentos. Tu que lá queres saber em fevereiro da integração? Estás integrado há meses. Mesmo que venhas da segunda fase, já lá estás pelo menos há 3 ou 4 meses. É lá sobre a integração para alguma coisa. Já tens trabalhos e não sei o quê. Ou seja, a praxe, no meu entender, não é? A praxe acaba por ser mais prejudicial do que benéfica. Mas muito mais. Mas muito depende mais dos sítios, mas na maioria, estamos a falar da maioria. Pronto. Em resumo, o que eu acho da praxe académica, e vou fechar este tema, se não tiver mais nada a dizer, este tema da academia, das universidades, é uma mistura de criançada. Não há outro nome. Há infantilidade, pode ser. A infantilidade... Há sede. Cri... Hã? Sede. Sede? Sede água? Não, sede vingança. É uma mistura de... Não, mas eu estou a dizer vingança para quem está no alto. Mas quem começa... Não me venha com conversas. A grande maioria... É ilusão. Mais do que querer integrar-se o quê? Acha piada aquilo... Criança, isso, pronto, parece que às vezes estão no infantário. Eu estava na faculdade e dizia que estava no primeiro ano da primária, do infantário, não era da faculdade. É uma mistura de infantilidade com submissão e o desejo de poder para quem está do outro lado. E eu saio das faculdades, porque ainda há poucos dias eu ouvi falar nisso, por exemplo, na tropa. Que quem anda na tropa já vai fazer o que vai, na preparação, não é? Sobretudo os recrutas, não é? Pois os soldados. Já vai fazer o que vai fazer, mas quando entra, levam logo ali com uma dose, na maioria dos sítios, que se calhar já se arrependem de ter entrado lá quem hoje em dia vai como voluntário. Aliás, hoje em dia só vai quem se voluntaria a ir. Empresas, grupos, quando chega alguém novo, a quantidade de sítios onde... Ah, vai ser praxado. Para quê, Joaquim Pereira? Estamos já agora fora dos campos. Falo no caso específico da minha profissão. Eu fui trabalhar para uma litografia. Era litografia pedra. Então os homenzinhos, os oficiais, apanhavam-nos ali miúdos, com 14 anos e 4, e era uma praxe. Claro, a mim por acaso não. Mas ou mandavam-me afiar pincéis, ou mandavam-me pegar numa pedra, levar para ali, ou estar ali numa pedra a fazer uma coisa qualquer. Havia sempre umas brincadeiras, mas nunca, pelo menos que eu me percebesse, tanto a mim como aos meus colegas, no tempo de aprendizagem, de ser brutalhões. Era mais de paródia, e nós até ao fim e ao cabo, as vítimas... Até saiu. Até gostávamos daquilo, porque claro, nunca foi para ir a dar cabo do corpo, nem nada. Éramos brincadeiras saudáveis. Ou ir à farmácia ou à drogaria. Olha, vai ali à drogaria e traz-me 10 tostões de pós de maio. Assim, brincadeiras, coisas, para gozar com a gente. Nunca houve coisas extras. Eram brincadeiras saudáveis. O Carlos, falaste duas coisas diferentes. Falaste nas empresariais e nas da tropa. Eu disse, saí da faculdade, agora falem o que quiserem. Duas coisas. Nas empresariais a coisa é mais fácil de controlar, porque há uma sede maior que a de vingança, que é a do lucro. E como há de lucro, nem há praticamente a sede de vingança, porque rapidamente deixa de haver. O que interessa é que o trabalhador renda. Aí a praxe é mais uma questão, na maioria das vezes, é mais uma questão simbólica. Na tropa, se já na universidade há submissão, na tropa muitas vezes há a humilhação, que é mais do que a submissão. É mostrar que tu aqui não vales nada. Para quê? Para quê? Então, se na universidade há sede de vingança, imagina que aqui é na tropa, onde estão-nos a levar no corpo, não é? Pois, mas normalmente na universidade, nós ainda há bocado estávamos a falar nisso, não esqueças o que vais dizer. Na universidade, quem está a mandar são os homenzinhos, como tu dizes. Há muitos senhores doutores que têm 19 anos. Se entraram na fase mais tardia dos 17, apanham o terceiro ano, têm 19 anos. E na tropa não é assim. Os que mandam lá, supostamente, já são os maiorais. Então, mas dizer. Principalmente os sargentos. Mas eu vou explicar uma coisa muito simples. Não há idade para ter juízo. Ah, quando és um bebê. Porque à medida que vais passando pelos anos, das duas uma. Ou já és bom e vais continuar a ser, ou então, aliás, das três uma, ou já és bom e vais continuar a ser, ou já és bom mas a vida converte-te em mau, ou então o que acontece na maior parte dos casos, que é tu já és mau, e o que acontece é que o passar dos anos vai-te dando inteligência e armas para aprimorares a tua maldade. Portanto, quando se chega à tropa, ainda há mais conhecimento, mais experiência e mais sede de vingança e de dominar o outro. Não é? Não há nada mais fantástico do que dominar na tropa. É, costuma, até eu uma vez aprendi uma coisa, porque eu não cheguei para a tropa, felizmente a minha condição física impede-me. Sequer de ter ido ao primeiro dia lá ao... Havia uma inspeção, sim. Que hoje é o Dia Nacional, como é que é? Defesa Militar, uma coisa assim. Pronto. E então havia uma... Dia da Defesa Nacional. Havia uma altura em que me diziam, olha, há duas coisas que... Não foi tropeiro, tropista, lá como é que se chamava aquilo. Assim no geral, pronto, não é sargento, nem tenente, é todos os que estão lá em geral. Leteiro. Pronto, que é, há duas coisas que eles gostam. As duas coisas que eles mais gostam, que é dominar um homem no campo e uma mulher na cama. E quem falou comigo na altura, que estava a tentar-me convencer, vá, só vais lá um dia, não passas e não, por isso não te preocupes. Quer dizer, aquilo é... Ou seja, então a própria pessoa me disse isso, mas é reforçando que preferencialmente, entre uma e outra, eles escolhem dominar o homem no campo. Quanto mais não seja, porque a sensação de humilhação é maior. E é um facto, eu vim depois a constatar, porque o meu irmão foi para a tropa, vim depois a constatar que, a não ser que tu queiras mesmo sair daquela área, os que lá estão nos primeiros meses são humilhados. Não é? Só depois, quando eles disserem, bem, este quer mesmo valer a pátria, deixa eu aproveitar aqui o produto. Aí é que eles começam a respeitar um bocadinho mais. A mudar o esquema. Mas até aí, como a maior parte dos que vai lá para cumprir os 6 meses, o que é e depois sai, por isso é que eu achei mal a tropa ser obrigatória, porque iam todos para lá, quer querendo, quer não, não é? Então eram humilhados, não é? A ver quem é que resistia. E depois a desculpa é essa, é quem é que resiste, é porque isto é dura, porque não sei o quê, porque na guerra... Sais de lá um homem. A conversa é essa, mais vale um homem. Pois. A mentalidade, a tropa é para fazer... Tornar os rapazes em homens. Eu vi o meu irmão assim, a tornar-se um homem. Extremamente violento, ao ponto de... Vamos imaginar, dá um murro na parede, a parede que, assim, que tem os seus sulcos, furar esta parte daqui, daqui, ou seja, entre os dedos, aquela pele que tem entre os dedos, furar de um lado ao outro, e sabes o que é que ele sentiu? Nada. Só quando se apercebeu que estava a sair sangue é que sabes quem tinha feito. Mas deu um murro na parede tão forte. Saiu de um lado duro. Não, foi no sentido de revoltado. Aquele dia ele não tinha medo. Mas é que é um time, ele chegou. O que estás a querer dizer, voltando à questão das idades, é que a maioria dos maiorais. A maioria dos sargentos, também dos coronéis, o que tu quiseres, de tropas em Portugal, têm a cabeça de. O que gostam é de humilhação. Não é só em Portugal, de uma forma geral, os povos latinos, mas sim, no caso português. Latinos e não só. Não, e não só, mas mais latinos. Por exemplo, e isso vai ser uma coisa. Aliás, os Estados Unidos não são piores, mas há uma coisa. Mas há um exemplo que eu que ainda hoje venho a falar disso com uma pessoa, é quando eu desporto e falo na tropa. Na tropa e não só, mas na tropa também. Que é os ingleses. A ideia que eu tenho é que esse, desde o princípio, é. Ora bem, tu estás aqui. Vamos, eu não sei se a tropa é obrigatória ou não, na Inglaterra. Acho que é. Mas há a ideia do ora bem, tu estás aqui, vamos convencer-te que tu queiras continuar aqui. Como? Ora bem, isto não é fácil, mas nós aqui todos somos todos por um. Pronto, questão aqui não. Aqui é. Nós somos os manda-chuva. Ah, estás a dizer que a Inglaterra é ao contrário do nosso. Sim. Ah, estava a ver se as inclui no mesmo saco. A mentalidade é outra. Não, a mentalidade é diferente. É o que eu digo, eles lá tentam convencer-te de integrar. Assim. Lá, a integração passa por aí. Há pequenas praxes. Há pequenas praxes. Com certeza que há. Eu não conheço rituais lá, mas com certeza que há pequenas praxes. Há pequenos atos simbólicos de ser bem-vindo. Mas, o que não quer dizer que também não haja quem abuse, como é lógico, como aqui também há quem não abuse. Mas, lá, por exemplo, o meu irmão, uma das coisas que contou que tinha feito foi acordarem-nos às 5 da manhã. Isso era para o nosso casadinho. Mas é aquilo que ele. Não, mas é que isso era o menos. Só que o meu irmão, na altura, chegou a casa cheio de papos na cabeça. Porquê? Porque lhe deram pancadas. No capacete, mas foi mesmo, ou seja, foi assim que os acordaram, ou foi depois, pouco depois de os acordaram, o que é que foi? Ou seja, o capacete, apesar de ter as proteções, claro que ele sempre foi fazendo moça, não é? Quer dizer, ele chegou com a cabeça aos socalcos, basicamente. É daquelas coisas, e porquê? Claro, ele depois tornou-se um assunto revoltado, não sei se isso lhe deixou marcas no presente ou não, mas creio que sim. Sei que o meu irmão que. Quer dizer, o meu irmão, por uma parte, depois até acalmou. Mas nunca mais falou em tropa. Andou nos bombeiros, é bombeiro, voluntário, mas isso nada tem a ver com a tropa. Esse é um daqueles espíritos que é o todos por um, não é? Quando é para salvar e não sei o que é o todos por um. Mas ainda hoje é uma pessoa. Com essas marcas. Foste um assunto que me leva ao meu último ponto. Já chegámos aqui à conclusão, entre os três, a opinião é que a praxe é a mistura de quatro coisas: infantilidade e ilusão. Ao mesmo tempo ilusão e tentativa de integração de quem começa, mas vingança e demonstração de poder de quem está lá no topo fictício. O que eu pergunto é, o Carlos já deixou mais ou menos a sua opinião, Joaquim, quem passa pelas praxes mais duras e quem, se calhar, isso quem passa por elas já comentamos, mas quem as pratica, quem está lá no topo, acaba por ter a personalidade influenciada para todo o tipo de atividades do dia-a-dia por causa disso? É um fator a ponderar. Acaba por se tornar uma pessoa diferente por andar a liderar aquelas coisas? Em princípio, sim. Em princípio, só para as consequências do que foi o dia-a-dia dele dentro da corporação. Mas também lá pode haver aquele que fez certas coisas porque, entre aspas, era obrigado a fazer para manter o estatuto, mas lá no íntimo dele, conquanto o fizesse, não o fazia convicto. Portanto, fazia porque tinha de fazer, depois chegou cá fora e viu que aquilo realmente foi um passo da vida dele e muitas vezes não deixou, poucas, mas algumas vezes não deixou marcas. Para quem esteve ou quem está no topo da hierarquia da praxe, acaba por ser perigoso até para a sua personalidade, Carlos Bonaparte? Sim. Perigoso no sentido de poder até afetar as pessoas à volta dele e ele próprio. Sim. Estou a falar no dia-a-dia, não é só lá no grupo onde está. Não, eu estou a falar no próprio dia-a-dia. Porque depois é fácil extrapolar essa questão de... essa necessidade... Ganha-se o hábito. Ganha-se o hábito. Passa a ser uma coisa que dá prazer, porque o ser humano é mau por natureza, então humilhar, por norma, dá prazer. E submeter os outros a nós dá prazer e, portanto, passa-se rapidamente. E atenção, porque as universidades privadas, nesse aspecto, estão muito mais à mercê deste tipo de pessoas, porque quem é que anda lá muitas vezes? É quem tem já desde logo um certo poder, um certo estatuto, não é? E é aquela coisa, ou seja, rapidamente se consegue extrapolar para os hábitos do dia-a-dia. Relações amorosas, trabalho, relação social com os outros, amigos conhecidos, outros conhecidos. Há muito rapidamente e muito facilmente uma extrapolação para essas convivências. Muito bem. Iremos nos retirar até à próxima semana, não é? Acho que sim. Acho que sim. Eu não tenho música. Alguém tem música? Se não tiver, eu vou dizer... Malhão. Não, eu vou dizer eu sou um ou do que não, não, não, não, não. Não, malhão. Não, não, não. Eu vou dizer uma... Vocês perdem a expressão, mas eu vou ter mesmo que dizer porque é assim que a música se chama. Tocada por uma tuna, não sei se deve ser aquela que é a tuna. A música chama-se A Pilinha. Pronto. É um nível deste programa acaba com A Pilinha. Que é de uma tuna. Estamos numa de praxes, portanto, vai mais uma praxe. Exatamente. É. Que é o Estabaça Sardinhas e não sei o quê. Coitadinho. Obrigado, eu sei. Mas qual é a tuna que vai cantar? Não sabes? Saber para introduzir primeiramente a música. Mas olha, foi aquela que tu me mandaste. Oi, eu também vai que sei. Também não sabes? Já foi há 10 anos isso. Obrigado ao Marcial. É Marcial que se chama? É, Marcelo. O seu comentário, certeza que depois da pilinha vai mudar a sua opinião, mas pronto, ao menos temporariamente achou que este programa era jeitoso. Até para a semana, dia 2 de fevereiro. Até para a semana. Então, até para a semana, muito boa tarde.